eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. O meu convidado desse episódio de hoje é uma pessoa de Curitiba, do Paraná, mas atualmente ele mora em Belo Horizonte, parece que tem pelo menos uns 15 anos. Então, mais um entrevistado de Belo Horizonte para a gente conversar. Ele foi por muito tempo o coordenador da equipe de traduções do Fedora para o português, português do Brasil, é claro. E hoje em dia ele é o colaborador da equipe que garante a qualidade das traduções, da internacionalização das traduções do Fedora, isso já num nível global. E ele também é membro do comitê diretor de embaixadores do Fedora. Então, para o deleite de vocês, estou conversando hoje com o Igor Soares. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Og. E aí, tudo certinho? Tranquilo, tranquilo. Olha, tem um tempinho que eu estava querendo conversar com você, porque é claro que eu conheço você de nome e a gente de vez em quando já bateu um papo assim online, bem rapidinho, mas eu nunca tive assim, o prazer de poder conversar com você e conhecer. Então, o interessante é que toda vez que eu escuto Fedora, eu penso, como penso no Brasil, né? Eu pensava no Rodrigo Padula. Sim. Ah, eu penso no você e eu penso no Diego Zacarão. Inclusive você entrevistou o Diego anteriormente aí, né? Exatamente, exatamente. Mas é muito bacana isso, porque vocês, eu conheço o nome de vocês que vai junto com o Fedora, porque não só porque vocês são brasileiros, mas por causa que vocês assim foram tão atuantes, são tão atuantes no projeto. Sim, a gente começou também. O Rodrigo, na verdade, começou antes da gente, antes de mim e do Diego. Eu e o Diego somos contemporâneos assim, no projeto. A gente começou um pouco depois do Rodrigo e aí a gente foi desenvolvendo no projeto. Pois é, então, aí o que eu fiz é o seguinte, eu passei um tempo, eu dei uma olhada, assim, uma boa olhada no online. Eu queria saber assim, quem é o Igor Soares de acordo com o DuckDuckGo, né? Ou seja, o que é que esses motores de buscas aí conhecem da sua pessoa. E então dei uma olhada assim no seu blog, fui no seu Twitter e por aí vai. E eu vi uma coisa interessante, que você participou assim de muitos eventos fora do Brasil. Sim. E outra coisa que me chamou a atenção também foi assim, eu vi que você escreve em espanhol e em inglês. Então, como eu tive. Pode falar. Não, então eu ia falar assim, achei isso bem interessante, o fato de você falar, de escrever nessas coisas. Então, vamos começar do princípio. Como é que começou então o interesse por mexer com Linux e que te levou a mexer com Fedora? Olha, o meu interesse por Linux começou assim enquanto eu era bem jovem. Eu lembro que eu ia muito em banca de revista, assim, e um dia tinha lá uma revista com uma imagenzinha de um pinguinzinho amassando a caixinha do Windows, né? Aí eu pensei, bom, vou ver como é que é isso aqui. E eu comprei aquela revista, tinha um CD de instalação do Red Hat 7.2, se não me engano. E aí eu comecei a mexer com aquela coisa ali, gostei. Consegui entrar na internet com ele. Fui fazendo basicamente as mesmas coisas que eu fazia no Windows 98, se não me engano, na época. Então eu gostei bastante, depois usei Conectiva. Depois fiquei um tempo sem usar Linux, porque veio aquela época negra dos micromodems. Eu não conseguia fazer funcionar de jeito nenhum. E depois veio... Depois eu comprei uma linha ISDN. Era uma coisa um pouco rara na época, que era uma linha de telefone que te permitia basicamente entrar na internet e usar o telefone ao mesmo tempo. Era uma coisa muito rara naquela época. Então, aí mesmo assim ainda tive muita dificuldade para configurar o Linux, né, para usar uma rede SDN. Então aí um dia um amigo meu, já quando eu estava no ensino médio, ele falou, olha, tem aqui o Mandrake, né, que hoje é o Mandriva, uhum. e tenta com ele. Aí fui, instalei o Mandrake e consegui fazer funcionar. E aí eu voltei a usar Linux assim mais fortemente. E depois disso eu usei o Mandrake há uns 2 anos, 3 anos. E depois eu falei assim, ah, vou voltar para essa origem mais ligada a Red Hat e ver o que está rolando nessa parte do mundo Linux aí. Aí eu instalei Fedora, se não me engano era Fedora 3 na época. E aí eu comecei a usar, gostei daquele negócio, mas ainda não colaborava com a comunidade. E aí eu usei uns 2 anos até eu pensar em entrar e começar a colaborar com as traduções. E aí, quando eu passei no vestibular, eu ia ter uns 6 meses de férias, assim, porque meu curso tinha só uma entrada no ano e começava no segundo semestre. Então, eu tinha o primeiro semestre aí para fazer o que eu quisesse. Então, aí uma das coisas que eu pensei foi, pô, vou aproveitar esse tempo para colaborar com a comunidade de software livre. E foi aí que eu entrei nas traduções do Fedora. E o que foi que abriu as portas para você? Porque eu imagino que na época que você começou, o mundo era bem diferente, né? Por exemplo, como que as traduções são administradas e quem que faz o. Como é que uma pessoa que quer colaborar envia as traduções e tal? É bem diferente do que é hoje. Sim, é bastante diferente. Quando eu entrei nas traduções, o líder de tradução era o Rodrigo Padula, que você mencionou antes aí. Então, aí ele me passou como é que era, como é que eu fazia para traduzir e tal. E era muito diferente do que é hoje, porque você tinha que entrar no terminal para poder baixar aquelas traduções, fazer um checkout num CVS. Era um negócio bastante para quem não era o meu caso, mas para quem não é uma pessoa técnica, é uma coisa um pouco complicada, um pouco que a pessoa não está acostumada a fazer. Então, quer Então, dizer, quem naquela época, para dar uma ideia de quem faz as traduções hoje, né, que tem toda uma interface gráfica pela sim, internet, tem o TransFX hoje que ajudou bastante. então, quer dizer, você tinha que realmente pegar, abrir um console, digitar uns comandos e baixar as traduções, igual você falou, fazer tudo usando um editor de texto local Você e. tinha que. Já tinha os programas, né, de edição de arquivos PO já específicos. Mas você tinha que ir lá e baixar eles na mão no Shell. Pode crer. Então, quer dizer, bem diferente. Mas aí, então, você começou a trabalhar e fazer isso, mas eventualmente você se transformou no coordenador da equipe de traduções do Brasil. Sim, o Rodrigo ele começou a participar mais da organização da comunidade, né? Como eu já estava bastante envolvido com as traduções, aí eu comecei a coordenar o time de tradução. Então aí eu via que tinham algumas coisas que poderiam ser melhoradas e tal, processo de revisão, processo de documentação. Então eu comecei a trabalhar nessas coisas junto com o time. E aí a gente conseguiu terminar várias versões do Fedora em 100% das traduções, até com os módulos extras. A gente conseguiu e foi uma Bacana. época bastante proveitosa assim para mim. Porque fazendo tradução você aprende muita coisa. Eu sabia inglês na época, sim, sabia um pouco de inglês. Eu tinha uma base razoavelmente boa, mas melhorou bastante depois que eu comecei a colaborar com as traduções e tal. Comecei a interagir com a comunidade também, porque você não só traduz, né? Você interage com a comunidade internacional também. E isso ajuda bastante a melhorar o nível do idioma, assim. E quando você fala em interagir, você, por exemplo, uma coisa que um tradutor faria, então seria. Não é só ficar fazendo tradução ali no cantinho dele, sem conversar com mais ninguém. Às vezes você precisa perguntar até o próprio desenvolvedor o que significa uma certa mensagem, Sim, né? exatamente. Entrar na lista de discussão e fazer esse tipo de pergunta. É porque nem sempre os termos estão claros, nem sempre tem um comentário no código, no arquivo PO, te falando o que é aquele termo. Às vezes é uma coisa bastante abstrata, assim, para quem está olhando só o arquivo de tradução, né? Às vezes a pessoa precisa perguntar ao desenvolvedor ou olhar na interface. Às vezes, mesmo com a interface, não fica claro o que é. E também muitas vezes nas listas de internacional de tradução, eles postam mensagens de string freeze, de alterações na infraestrutura, e você tem que conversar. Principalmente como líder de tradução, você tem que tá a par dessas coisas para passar para o seu time, para as pessoas não ficarem cientes também. E eventualmente, então você graduou, né? Ou seja, você de coordenador você começou partiu para outro nível, que seria, em vez de focar somente nas traduções português do Brasil, você agora começou então a controlar a qualidade das traduções do produto em geral. Isso é bastante interessante, porque o meu caminho assim no Fedora é basicamente todo o caminho da internacionalização de software, né? Eu comecei traduzindo, depois eu passei um período escrevendo um patch pro pre-upgrade. Pre-upgrade é um software que faz a atualização do Fedora pela web de uma versão para outra. Então eu escrevi, ele não tinha suporte de internacionalização. Então eu escrevi um conjunto de patches, se não me engano foram 11 patches na época, e foram meus primeiros patches submetidos no Fedora. Então eu escrevi esse suporte, foi uma história muito engraçada, porque eu comecei a fazer isso mas para ver como é que era. Eu tinha traduzido antes, mas eu não sabia como é que era o processo de internacionalização, de dar o suporte para tradução. E eu comecei a mexer ali naquele código ali, aí eu fiz um blog post falando sobre o que eu estava fazendo e tal. Não tinha, no início eu não tinha intenção de enviar um patch. Mas aí eu vi que a coisa foi desenvolvendo, eu escrevi um blog post falando disso. Aí um dos desenvolvedores comentou no meu blog falando que era legal o meu trabalho e tal, que eles estavam interessados em ver um patch daquilo ali que eu estava desenvolvendo. Então eu continuei aquilo, fiz, terminei o patch, terminei o suporte todo e enviei para os caras aceitaram. E hoje o pre-upgrade tem o suporte de internacionalização. Graças ao Igor Soares. Pois é, e aí foi uma situação curiosa, porque aí eu passei a dar trabalho para os tradutores, né? Eles tinham mais um software para ser traduzido. Então, aí eu fiz isso. Aí, enquanto eu já trabalhava na tradução, enquanto eu fiz esse trabalho para escrever o patch, eu vi que tinha alguns probleminhas ali entre a relação entre os desenvolvedores e os tradutores. Nem sempre. Às vezes há muitas quebras do string freeze. Às vezes tem bugs que impedem que uma string seja mostrada no sistema, mostrada na interface. Então eu vi que tinha algumas coisas que podiam ser melhoradas. Tinham muitos bugs em outros programas, bugs de tradução, tanto de erros de tradução mesmo, até de problemas de internacionalização, de mensagens que não apareciam, de pacotes de idioma que não eram instalados por padrão. E eu falei assim, essa é uma área também legal para se atuar, né? Porque eu tinha poucas pessoas, até hoje tem poucas pessoas fazendo isso no Fedora. É muito importante, sempre achei muito importante chamar atenção para essa questão da internacionalização, porque a maioria dos desenvolvedores são, principalmente do Fedora, estão nos Estados Unidos ou são bastante fluentes em inglês. Só que boa parte dos usuários, a maior parte, aliás, está fora dos Estados Unidos e não falam inglês. A maioria das pessoas que usam Fedora, segundo estatísticas do Smoltz, o Smoltz é um sistema de perfis de hardware e de usuários. E então dá para ver claramente lá que a maioria realmente são de pessoas que não falam inglês. Então, prover suporte adequado para as pessoas é muito importante. Então, foi isso daí que eu comecei a trabalhar depois, e a gente começou a escrever casos de teste de internacionalização para os tradutores também, para os desenvolvedores, para a gente testar durante o ciclo de desenvolvimento das versões de Fedora. E aí a gente começou com um dia de testes para internacionalização. A gente começou só com um dia de teste do Anaconda, que é o instalador do Fedora. E ali a gente viu vários bugs, uma versão, duas versões, aliás, atrás do Fedora. E A gente viu que podia melhorar ainda mais. Então, na última versão, a gente já fez 3 dias de teste. Um dia de teste para tradução, um dia de teste para internacionalização do desktop e o outro dia de teste para internacionalização do Anaconda. Então, a gente está aumentando aí os testes que a gente está fazendo para melhorar a qualidade. Mas como é que funciona esse lance do dia de teste? Porque eu tenho uma ideia de como é que é, mas para quem nunca viu isso, o que, que quer dizer um dia de teste? Como é que as pessoas em volta do mundo todo participam disso? Um dia de teste, assim, em bom português, seria um mutirão, se eu posso usar essa palavra. Porque são várias pessoas que testam ali no mesmo dia. Na verdade, são mais de um dia, né? A gente considerar o fuso horário, porque são várias pessoas em várias partes do mundo. Então, durante um tempo, as pessoas fazem vários testes e relatam os bugs no Bugzilla da Red Hat. Muitas vezes a gente acha bugs também no KDE, no GNOME, faz parte do processo de teste também. E aí os bugs são relatados nos bugzillas dos respectivos ambientes. Mas, então a gente escreve esses casos de teste e os usuários, os tradutores, os desenvolvedores, pessoal da própria equipe de garantia de qualidade, vai seguindo aqueles passos ali, testando de acordo com o que for necessário. E numa página wiki, as pessoas vão colocando ali o que elas testaram, aí qual link para o bug report, o que funcionou, o que não funcionou. A gente tem um mapa aí do que está funcionando para aquela versão, que precisa ser corrigido para ficar tudo certinho. Olha, mas então, durante esse mutirão, né, que você está todo mundo testando, vocês então se juntam em um canal pelo IRC, então, não é Sim, isso o tem o problema? canal do. Tem o Fedora Test Day, que é um canal para isso, Ah, específico para isso. então, quer dizer, a partir do momento que vocês vão testando, testando aqueles casos, né, de teste que vocês têm, aí a forma de você manter as pessoas informadas e distribuir o trabalho é todo feito pelo IRC. É isso? Sim, é também muito feito pela Wiki também. Porque Entendi. cada um posta ali os seus testes específicos que cada um fez. Isso é muito importante, principalmente nos testes de localização. Porque cada equipe faz um teste específico para o seu idioma, para o seu alfabeto. Então cada um posta ali uma partezinha ali sua na Wiki, que ele coloca o idioma dele, o que ele testou e tal. E cada um vai postando separadamente o que eles fizeram. E você, como é que você faz o controle, a padronização? Existe alguma coisa, primeiramente, que vocês usam para padronizar como que os termos são traduzidos? Ou vocês ainda dependem muito do coordenador de cada equipe para fazer isso? Olha, a gente segue o vocabulário padrão que a gente usa aqui no Brasil. Todas as equipes de software livre aqui usam o GNOME, usa também. Então a gente procura usar não somente um padrão do Fedora, mas um padrão do Upstream também. Então, inclusive, a gente teve uma troca de coordenador na equipe de tradução agora essa semana, e na equipe de tradução do Fedora. Então, inclusive esse coordenador, ele fez uma interface para o vocabulário padrão que é usado tanto no GNOME, como no Fedora e em outros projetos também. Então a gente usa esse vocabulário padrão de termos para poder deixar tudo padronizado, Aí, para tanto não só o Fedora ficar padronizado com o GNOME e vice-versa. como é que é o nome dessa pessoa? É o Talon Silmer. Taylor. Ah, tá legal, tá legal. Ele escreveu. Eu lembro que eu já não estava trabalhando tanto com as traduções nessa época, mas eu lembro que estavam tendo problemas com a infra antiga do vocabulário padrão. Então eles desenvolveram uma nova infraestrutura, um novo software lá para poder buscar os termos. E bastante interessante essa interação aí do coordenador da equipe de tradução do Fedora com o Upstream, com os outros times. E é bastante legal. Eu sempre suportei esse tipo de interação aí entre as equipes. Ah, bacana. É porque, de uma certa forma, eu fui o pioneiro de querer botar as equipes upstream para poder solidificar, consolidar o vocabulário na época, quando eu coordenava o pessoal do Ubuntu, os tradutores do Ubuntu. Porque realmente cada um estava fazendo a sua coisa, né, separadamente e tal. Então eu acho isso muito interessante e muito importante, né, de padronizar, mas também as equipes de software livre compartilhar o conhecimento deles. Todo mundo só tem a ganhar com esse negócio. Então, quer dizer, depois de fazer esse tanto de trabalho que você fez, traduzindo, depois já agora coordenando, já num nível meio que global, fazendo controle de qualidade, você teve as oportunidades de sair do Brasil, viajar e participar do FODCON, né, que seria o Fedora User And Developers and Conference. Developers Conference, isso. E você foi no Panamá, você foi no Arizona, correto? Em Tampa. Isso. E E fui no Chile também. no Chile. Como é que foi essa experiência de sair do Brasil e participar de um evento nesse nível, assim? Pessoas conhecidas, pessoas de nome, pessoas que você provavelmente só conhecia online, esse mundo de tecnologia, informática, e estando em um país estranho. Como é que foi essa experiência para você? Foi uma coisa totalmente nova, assim, pra mim. Porque eu nunca tinha viajado ao exterior. Minha primeira viagem ao exterior foi ao Chile. Então, eu cheguei lá, não tinha quase nada de espanhol. Eu tinha feito, sei lá, 6 meses, 1 ano de curso de espanhol, mas chegando lá era muito difícil de entender o que eles falavam. Um frio enorme. Era muito diferente, assim, pra mim. E eu ainda cheguei lá, uma história bastante curiosa também, que eu perdi o voo, cara, na hora de ir para lá, de chegar lá no aqui de Belo Horizonte para ir para São Paulo, de São Paulo para Santiago. Certo. Então, como eu perdi o voo, não tinha ninguém para me pegar no aeroporto, cara. E foi uma situação muito engraçada, porque aí eu entrei na web lá e fiquei esperando alguém entrar para poder Entrou no IRC perguntar o que assim? eu fazia. Eu entrei no Getalk lá. Aí o Rodrigo apareceu, falou assim: ah, vem pro hotel tal. Aí que eu descobri onde é que eu tinha que ir. Então, aí eu fui lá, peguei um táxi, entendi muito pouco do que o taxista falava. Ainda do caminho do aeroporto pro hotel, uma blitz parou o taxista e tal. E o taxista, a única coisa que eu entendia que ele falava era que os policiais lá eram muito honestos. Eu falava assim: ah, não é tão igual ao Brasil, não, viu? Escrachando. E aí foi o erro. Tinha uma rádio que tocava no táxi que eu não entendia nada do que estavam falando. E foi muito engraçado, assim. Essa minha primeira aí do exterior. Mas aí com uns 2, 3 dias, assim, eu já tava acostumado com o idioma. Já tinha um pouquinho de conhecimento em espanhol, então facilitava assim para mim. Então aí eu comecei a entrar em contato com o pessoal, a comunidade lá do Chile, muito bacana. E lá eu também conheci o Fedora Project Leader, que o Jerry Smith atualmente. E sempre bacana conhecer esse tipo de galera aí que tá sempre trabalhando bastante aí no mundo software livre, que realmente faz as coisas acontecerem. Então, quer dizer, essa viagem ao Chile foi depois do terremoto, é isso? Foi um pouco depois do terremoto, cara. Acho que uns 6 meses, talvez, depois. Inclusive, quando a gente tinha já marcado o evento, aí aconteceu o terremoto e tal. E depois, uns 6 meses depois, aconteceu o evento. E depois do Chile, então você foi para o Arizona, o próximo evento. Não imediatamente, mas no próximo evento você foi no Arizona? Sim, foi no Arizona. Foi outra FODCON em Tempe, no Arizona. E também foi uma experiência muito bacana. Assim, foi o mais longe de casa que eu já fui, né? Então, e aí já meu inglês já era um pouco melhor do que o espanhol. Mesmo assim, não tão bom. Mas aí tem outra história também. Eu cheguei lá, eu fiz escala em Houston, foi do Rio de Janeiro para Houston. Então eu cheguei lá e passei lá na imigração em Houston, deixei minha mala lá para poder ser enviada para Phoenix, no Arizona, né? E aí quando eu cheguei lá em Phoenix, onde estava minha mala? Ela não estava lá, ela tinha ficado em Houston, né? E eu ali, já no país estrangeiro, né, não falava muito bem inglês, e tive que ir lá perguntar, cadê minha mala e tal, como é que vamos fazer, e acabou sendo tudo tranquilo. Cheguei lá no hotel, minha mala chegou lá umas 5 horas depois, mas tudo bem. E alguma coisa assim, alguma coisa engraçada assim aconteceu com você tentando falar uma coisa, mas aí pessoal, você falando outra coisa, ou você interpretou alguém de uma forma diferente, alguma Ah, situação gozada assim? isso sempre acontece. Lá no hotel, eu lembro quando eu ia fazer o meu check-out, eu queria um luggage cart. Só que eu não lembrava como é que falava isso. Um carrinho para você Botar a levar a mala. sua mala, né? Então, eu não lembrava como é que fazia isso. E ele não entendeu o meu cart. Eu tinha falado, ele entendeu card, Ah, não sei, tá? de De cartão? cartão. Então aí ele me deu aquele cartãozinho da porta do hotel. Eu pensei, não é isso que eu tô querendo. Então, mas aí aos poucos eu fui explicando para ele e ele entendeu o que que é. Então tem sempre essas situações engraçadas assim, tal. E lá nessa FoodCon, o pessoal lá dos Estados Unidos é realmente muito. Eles são muito fortes nessa questão de desenvolvimento e tal. Essa FoodCon é conhecida como a FoodCon onde as coisas acontecem. Assim, porque o pessoal, o Fedora, a Red Hat, são de origem norte-americana. Isso. Então o pessoal lá realmente manda ver. E é um evento bastante diferente do que a gente estava acostumado aqui na América Latina. E o pessoal lá, muitos desenvolvedores. Embaixadores também. Você tinha pessoas de várias partes do mundo lá, da Alemanha, de Singapura, da América Latina também, da Venezuela. E foi uma oportunidade muito muito bacana assim para mim. Aprendi muito lá, não só a questão da cultura, mas relacionamento entre as pessoas também. Foi uma experiência muito bacana. E você, eu já fui em um FUDCON que aconteceu aqui em Raleigh, aqui na Carolina do Norte. A base tem a sede da Red Hat é em Raleigh, né, onde eu trabalho. E eu me lembro que eu fui lá e eu vi o antigo líder, antes do Jared, como é que era o nome dele? O Paul Fields? Esse, o Paul, ele Sim. tava lá, ele fez o keynote, né, que é aquela abertura que você faz, a palestra de abertura. Eu me lembro que eu fui lá e realmente tava assim, a comunidade tava em peso lá. E eu acabei nem ficando o evento todo, porque tudo era bem direcionado ao Fedora. Então eu não mexia, eu não mexo com Fedora, não mexo com Red Hat nem nada, então me senti meio que peixe fora d'água na época. Eu me lembro lá. Mas aí você então, o último evento de FUDCON que você foi no Panamá. Foi no Panamá e E aí você já chegou caiu. rasgando em espanhol, assim, legal. O meu espanhol já tinha melhorado um pouco mais, né? Então já deu. Eu tinha participado já bastante da organização desse evento também. Desde o início, assim, da organização, eu comecei a ser o chair das reuniões, né? Bacana. Da organização do evento. Então, já conversava ali em espanhol, pelo IRC e tal. E nesse período aí foi melhorando bastante. Então, eu cheguei lá, já estava bem melhor do que quando foi no Chile. E foi também bastante proveitoso ali, um país bastante interessante de ser conhecido também. E é engraçado porque tinham chilenos lá, né? Os mesmos chilenos que eu conheci lá no Chile. E eles falaram assim: ah, agora você fala espanhol. Eu falei assim: não, eu tô melhorando, um dia eu chego lá. Mas é bastante legal essa evolução aí do aprendizado. É, eu achei bacana quando eu fui no blog e eu vi que você tinha artigo, né, tinha post escrito em inglês e em espanhol e em português. E eu li todos eles, né? Você lê em espanhol também. Eu achei assim muito bacana. Claro, eu não sou assim super fluente no espanhol, mas eu entendo bastante, sei ler também. Para mim, assim, tava muito bom. Então, quer dizer, essa prática, essa convivência com esse mundo aí, de uma certa forma, forçou a aprender outros idiomas, que é bacana pra caramba. Sim, é. E eu sempre gostei também de aprender outros idiomas. E foi uma maneira assim de praticar, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem muito costume de conviver assim com estrangeiros. Então, no software livre foi um ambiente assim onde eu pude praticar o inglês e o espanhol. E isso foi bastante, tem sido muito bom para mim. E quem quiser praticar idioma assim, eu recomendo entrar aí nas discussões e começar a colaborar com o pessoal de todo mundo, porque normalmente o pessoal é bastante receptivo, assim, tanto o pessoal da América Latina como o pessoal de fora, a comunidade Fedora é bastante receptiva. Então, o pessoal normalmente entende que você não é, que ela não é a sua língua mãe, que você tem dificuldade e tal. E então é bastante legal você começar a praticar assim numa comunidade. E me diz uma coisa, onde que vai ser o próximo FUTCON? Próximo vai ser em Milão, na Itália. Massa, quando que vai ser? Vai ser, se não me engano, dia 1º de outubro, nesse final de semana, do Vamos dia 1º de outubro. pegar um friozinho, o primeiro outono lá na Itália, então. Eu não sei se eu vou nesse evento, mas a gente está organizando também, já pensando no próximo na América Latina, no ano que vem. E aí a gente tem possibilidade de ser no Peru, na Venezuela ou na Argentina. Ah, se fosse nos E Estados tem. Unidos, aqui por perto, de repente até eu aparecia lá, se você tivesse, se você ia É. aparecer também. Tem antes da próxima no. Aqui na América Latina, vai ter outra na. Aí na América do Norte, se não me engano, em Blacksburg. Onde que Eu fica? acho. Virgínia, não? É, eu acho que é sim, na Virgínia. É na Virginia Tech. Ah, tá. É, Então tá mais exatamente. perto. É, Virgínia é o estado aqui pra cima. É. Eu tô na Carolina do Norte, é um estado abaixo. Então você pode se programar aí, a próxima vai ser de pertinho de você. É, né? Mas eu só vou se você for estar lá, tiver algum brasileiro. Você vai lá só pra mim ver. É, ué, pra bater papo, conversar e tal. Eu, como eu não mexo muito com o Fedora, eu ia ficar meio fora Bacana, quem d'água. sabe a gente se encontra lá. É, ué, então. Agora me diz uma coisa, mudando um pouco assim de assunto, você, desde a sua infância e tal, você sempre teve interesse em computação, até mesmo em idiomas, ou era uma coisa bem diferente? Tipo assim, o que que é que. Me fala primeiro o que que você queria ser quando crescer, quando você era pequeno, e o que que te levou a mexer com computação? Ah, eu já quis ser assim, várias coisas, já quis ser engenheiro químico, astrônomo, historiador, até que eu ganhei um computador. Aí eu comecei a mexer ali na época, era o Windows 3.1 ainda, e eu devia ter o quê, uns 7, 8 anos por aí. Então eu comecei, não, acho que eu era um pouco mais velho, sei lá, uns 10 anos por aí. Então eu comecei a mexer naquilo ali e tal, comecei a gostar. E depois passei a usar o Linux e me interessei bastante. Depois não quis saber de outra carreira, não. Então, aí quer dizer, a partir desse aí você entrou no mundo de Linux, começou a futucar daqui, de lá e tá onde você tá hoje, então. É, aí no ensino médio, né, eu fiz curso técnico de informática gerencial. Aí depois fui para a faculdade e agora eu tô terminando a faculdade. E semana que vem, eu espero. Aí e já tem alguma coisa já assim no seu alvo aí, na sua mira, o que você vai fazer logo depois, não? Ainda não, tem algumas possibilidades aí que eu tô pensando e tal, mas eu quero terminar o curso aí, entregar minha monografia e no outro dia eu tomo a decisão o que que eu faço. E você está fazendo sistemas de informação, correto? Isso é sistema de informação na UFMG. E o que que você acha? Você tem duas vidas. Você tem a vida acadêmica e você Sim. tem a vida do open source, que você é assim, tá com a mão na massa, né? Então, Isso. aprendendo teoria e lá com a mão na massa. O que que você acha da universidade? Como é que ela te prepara para o mundo mesmo? Você acha que está valendo a pena? Realmente te ajuda em alguma coisa? Ou você acha que precisa mudar, não melhorar, mas mudar a forma que as universidades estão ensinando a área de informática? Olha, o que a universidade te ajuda, talvez não seja uma coisa assim tão técnica. É mais na questão da experiência de vida, de às vezes trabalhar sob pressão, trabalhar com prazos apertados. Nem sempre é uma questão de programação, por exemplo. Porque muitas coisas que a gente aprende na faculdade são coisas que nem sempre você vai usar no mercado, né? Então, é mais uma questão de aprender a pensar, de raciocínio, de essa questão da experiência, de saber gerenciar o tempo. É mais isso que a universidade tem me ensinado, assim. E eu acho que seria interessante se a universidade, por exemplo, tivesse algo relacionado a licenciamento, por exemplo, licenciamento de software, que é uma coisa que não muito pouco discutido assim dentro da academia. Eu vejo muitas poucas pessoas. Normalmente as pessoas estão bastante preocupadas com o código ali, se vai ficar 10%, 5% mais rápido, mas nem sempre as pessoas estão preocupadas com uma questão, às vezes, do impacto social, do impacto econômico daquele software. Acho que seria bastante interessante se o pessoal que faz o currículo começasse a pensar um pouco mais nesse tipo de coisa, principalmente para os cursos de sistema de informação. Talvez nem tanto para o curso de ciência da computação, mas acho que para os cursos de ciências de sistemas da informação seria bastante interessante essa questão aí. Bacana, eu acho que você é a primeira pessoa que eu converso que tem esse tipo de preocupação. Eu realmente eu não me lembro de ter conversado com ninguém que se preocupava com esse tópico. Eu não sei se é porque eu não sou uma pessoa assim tão técnica como a maioria. Eu sempre tô, eu estou tô muitas vezes preocupado com outras questões também, do impacto da tecnologia e tal. Minha monografia é um pouco sobre isso também, sobre o impacto da tecnologia, da internet na vida das pessoas, em como as coisas são feitas, qual o resultado de tudo aquilo ali, né, para a sociedade no geral. Bacana, bacana mesmo. Olha, então, chegamos num ponto do podcast que é uma parte assim, onde que eu gosto de perguntar sobre as suas coisas favoritas. De Sim. uma certa forma, é uma janela no seu mundo para quem não te conhece ainda, né? Então, eu gosto de perguntar o top 5. Quais são as suas top 5 de algumas categorias? Claro que você não precisa ter cinco na ponta da língua, ou precisa ter nenhuma, pode ter mais do que cinco. Mas de uma certa forma eu acho é muito interessante. Eu aprendo muito conversando com as pessoas sobre isso, esse tópico e tipo assim, já escutei música, já li livros que foram justamente mencionados pelas pessoas que eu entrevistei. Ah, bacana. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar então. Como eu dei uma olhada no seu blog, eu sei que música parece ser uma coisa assim que você curte e parece que você é um grande fã da banda U2. Exatamente, é tão óbvio assim. Não, é óbvio, né, olhando assim, e eu vi o quanto que você realmente curte, principalmente tem aquela música do Beautiful Day, uma coisa que eu achei muito interessante. Como eu falei, eu li o seu blog de ponta a ponta, estava realmente assim interessado em saber um pouco mais, de conhecer você, e você realmente fez um bom trabalho, porque baseado nos seus blogs, você sabia onde que você estava, o que que você estava fazendo, que tipo de coisa que você estava interessado, e lendo os seus artigos, o que me chamou a atenção foi esse lance, que você parece que estava em um show do U2, em São Paulo, Sim. Sim. e que o Bono e uma garotinha a menina começou a recitar o verso daquela música do Pixinguinha, o Carinhoso. É uma música bastante antiga. Exato, bem, eu conheço, acho que eu sou antigo também, então. E ele intercalou os versos, não é isso? Com o Beautiful Day, ou É, ele ele. intercalou com os versos de Beautiful Day. Foi assim, uma coisa surpreendente, né? Porque eu já tinha ido a outro show do U2 antes, em 2006. E esse que você está se referindo foi agora em abril. E realmente não foi mais do mesmo, assim. Foi uma coisa, experiência diferente, assim. Teve essa surpresa dele ter juntado aí as duas músicas. Uma música bastante antiga, um clássico aí do Brasil, né? E com uma música deles, assim, achei que deu um toque bastante interessante no show. E depois que eu li isso aí, me fez pensar que o Bono, então, ele parece que ele realmente deu uma pesquisada, porque poxa, imagina aí qualquer outro cantor que fosse querer fazer, se tivesse uma ideia de fazer algo parecido, eu não acredito que ele iria buscar uma música tão antiga e com um significado tão forte assim, talvez, né? Parece que ele realmente se esmerou, ele fez o trabalho dele, né, para poder. É, ele fez o dever de casa dele. Falou umas palavras até em português. E outra coisa bastante interessante também foi que antes daquele show houve aquele massacre na escola Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro. E ele mencionou isso, eles colocaram o nome das vítimas no telão e passaram antes da última música e foi bem emocionante também. Muito Muito bacana. interessante essa preocupação deles em fornecer um show de qualidade para o público específico brasileiro. Bacana, bacana mesmo. Pois é, então quer dizer, no seu top 5, então U2 é a banda que tá no seu top 5? U2 certamente está no meu top 5, mas eu também curto R.E.M., curto Radiohead, Norah Jones, Los Hermanos, uma banda brasileira também. Conheço o A nome. Patufu, uma banda daqui de Minas Gerais também. Bacana, uma boa misturada que você colocou aí. É, E você gosta do bastante. R.E.M. antigo ou coisa mais recente do R.E.M.? Ah, eu gosto de toda a obra do R.E.M. para mim é interessante. Tem o novo disco deles, o Collapse Into Now, que eu gostei bastante, estou ouvindo agora e bastante interessante também. Eu tenho ele. Eu gostei bastante desse. O R.E.M. antigo, sensacional também. Pode crer, pode crer. E em termos de televisão ou filme, você tem um top 5? Filme que você gostou muito quando você era garoto, show de televisão, desenho animado, tem alguma coisa assim? Olha, cara, de filme, acho que marcou, assim, quando eu era mais jovem, foi o Forrest Gump, né? E mais recentemente teve o Crash no Limite, o Pursuit of Happiness com o Will Smith Pode crer. também. Deixa eu ver mais alguns. Tem o Sete Vidas com o Will Smith também. Eu gosto, tem também as animações da Disney, Toy Story, eu gosto bastante também. Bacana. Tem gente que pensa que os filmes da Pixar, da Disney, assim, são pra criança, mas, pô, são muito bacana. É, são muito bacanas, né? Eu adoro, assim, não há coisa exclusiva de criança, não. Recentemente o filme que saiu foi o Cars 2. Ah, esse eu ainda não vi. Eu também não vi ainda não. Acho que vou ter que levar as crianças para poder assistir. Minhas meninas vão querer ver isso aí. E em termos de livro, tem alguma coisa assim? Livro, revista, tem alguma coisa que te marcou, que te serve de fonte de inspiração? É o tipo de coisa que você sempre tá dando uma olhada assim com interesse, porque te inspira? Olha, quando eu era criança, eu já gostava muito de ler histórias em quadrinhos, assim. Mas hoje em dia eu não leio mais, infelizmente, não tenho tempo mais de ler histórias em quadrinhos, assim. Até gostaria. Mas teve também aquelas revistas de informática que eu comentei antes, que vinham com CDzinho do Linux ali. Uma coisa que marcou bastante também, assim. E em questão de livro, eu gosto muito do José Saramago. Foi o único autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Me fala mais sobre ele, eu não conheço. Ele é um escritor português, na verdade, ele não é brasileiro. E ele é bastante conhecido pelo estilo de escrita, assim, praticamente sem pontuação. É um estilo bastante curioso, de escrita, bastante específico dele. Ele faleceu recentemente, mas tem várias obras geniais dele. Uma das que eu gosto mais é o Evangelho sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. Tem também Intermitências da Morte, um livro que ele escreveu mais recentemente. E é um autor que eu recomendo, assim, uma leitura muito interessante. Bacana, bacana. E em termos de pessoas ou blogs, websites, tem alguma coisa assim? Que é, quando você senta na frente do computador, assim, tem alguma pessoa que você acompanha online, pelo Twitter, ou até mesmo uma pessoa que você conheceu e que te serve de inspiração? Tem alguma coisa assim? Você tem um top 5? Olha, eu gosto muito de ler ainda o BR Linux, né? Lá, do Augusto Campos. Ainda é uma fonte, assim, sempre interessante de formação. E em blog, eu vou citar o blog do Diego, que você entrevistou anteriormente. Para ficar a par das coisas que estão acontecendo no Transifex aí, desse mundo, assim, de tradução e internacionalização, eu recomendo. Sabe onde é que ele tá? Em qual parte do mundo ele tá? Pode crer, velho. Eu acompanho o Também blog dele também. Justamente é uma das coisas que eu quero saber, é saber onde que ele está. E o Diego é um cara assim que é um exemplo assim na comunidade de software livre, um cara que desenvolveu bastante, que correu atrás e recomendo o blog dele. Eu concordo plenamente. E tem mais alguma pessoa ou algum site assim? Olha, eu costumo olhar os sites de notícias também, o OS News, esses sites mais específicos assim para a área de Linux, de informática. Tem Foronix também, que tem ali algumas coisas sobre hardware e tal, benchmarks, que é interessado assim ver, principalmente suporte de hardware no Linux. De placa de vídeo, benchmarks de placa de vídeo, drivers abertos, comparativos de drivers abertos, fechados, eu recomendo esse site aí. Bacana, bacana mesmo. Olha, Igor, já tem quase uma hora que a gente está conversando e, tipo assim, por mim a gente falava muito mais tempo, mas vamos tentar manter o tamanho do podcast assim, num tamanho pequeno, para que não fica muito difícil para as pessoas baixar. Tranquilo. É. Então, olha, eu realmente muito obrigado por você conversar aqui comigo e compartilhar essas coisas da sua vida. Nós, assim, eu acredito que não, isso é uma coisa meio estranha, né? Compartilhar com uma pessoa que você não conhece. E ainda É, mais ainda assim mais a pela gente está internet. distante, né? Exato. Conversando assim de, pô, tô aqui na Carolina do Norte, você aí, no em BH. Beleza. Mas muito obrigado. E você tem algum conselho, alguma dica para o pessoal que escutar isso aí? Alguém que. Algum conselho relacionado ao mundo software livre? A escola, ao que seja, o que que você gostaria de dar uma dica aí? Imagina que você volta ao passado e vai conversar com o Igor de 10 anos atrás. Você tem algum conselho para o Igor? Sim, muito difícil. Eu acho que eu fui bastante assim, calmo ao colaborar com o pessoal de software aí, porque você sabe que mexer com a comunidade às vezes é uma coisa bastante complicada, né? Com As certeza. relações humanas na comunidade são bastante complicadas. Então, uma das coisas que eu acho que deu certo para mim foi colaborar sem exigir nada em troca, colaborar pela experiência do software livre, colaborar com a experiência que aquela relação ali, aquela interação com as pessoas, com a tecnologia, ia me oferecer. Então, se eu tivesse que dar o um conselho para alguém, eu daria que colaborem com o software livre pela experiência em si, pela diversão, sem esperar nada em troca, sem esperar um subsídio de viagem, sem esperar que você vai ser super bem sucedido, que você vai ser o astro do software livre. Então colabore assim, pela diversão, pela interação com as pessoas, pela boa convivência e por aprender, busque aprender sempre, que por mais que a gente aprenda, a gente não sabe tudo, e sempre na calma aí para continuar desenvolvendo bem o trabalho, continuar com o trabalho de longo prazo. Não espere resultados imediatos, porque eles não vão acontecer. E então é isso, tem que colaborar, tem que trabalhar bastante. E esse é o recado que eu queria deixar. Bacana, bacana. Deixa o ego em casa, né? Deixa eu ir em casa, né? Porque na comunidade software livre tem vários egos de todos os tamanhos possíveis, alguns muito grandes, outros muito pequenos. Às vezes pessoas fazem um bom trabalho e às vezes não são reconhecidas por isso, e às vezes outras não fazem um bom trabalho e querem ser reconhecidas a todo custo. São coisas que acontecem. Então, a pessoa que vai entrar para a comunidade software livre tem que saber que isso vai acontecer, que tem pessoas ali de todos os tipos, é uma comunidade grande, tem todo tipo de gente ali. Então, negócio é ir na calma, é colaborar com tranquilidade, fazer o seu trabalho, e aí as coisas vão acontecer naturalmente. Perfeito. Assina embaixo. Então, mais uma vez, obrigado, Igor. E para vocês, ouvintes que estão escutando esse episódio, eu espero que vocês já tenham gostado do nosso bate-papo e dos episódios anteriores. Lembrando, mais uma vez, não deixe de checar a revista Espírito Livre, que está sempre com as matérias muito bacanas Isso aí. e precisando do apoio de vocês aí. A revista, um trabalho muito bem feito do João. E vai lá prestigiar, realmente uma coisa brasileira e muito bem feita. E por favor, mande os seus comentários, dicas, sugestões aqui no nosso blog. E tem outros entrevistados também muito interessantes, assim como o Igor, para a gente poder bater papo no próximo episódio. Um abraço e até mais. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. So beautiful.